Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que, certo dia, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que acordou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse o seu sonho. "Que desgraça, senhor!" exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Majestade." O sultão então gritou: "Insolente!" Enfurecido, disse: "Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 chicotadas. Mandou que trouxesse outro adivinho e lhe contou o mesmo sonho. Este adivinho, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe: "Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que havereis de sobreviver a todos os vossos parentes." A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: "Não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que, ao primeiro, ele pagou com 100 chicotadas e você com 100 moedas de ouro." Então o adivinho respondeu: "Lembra-te, meu amigo, que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de se comunicar. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvidas, mas a forma como ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em uma delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Além disso, será sábio de nossa parte, antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos, se olhando no espelho. E conforme a nossa reação, poderemos seguir em frente ou deixar de lado a nossa intenção. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença é a maneira de dizer as coisas. Então tá, até a próxima sexta-feira. Três abraços. Tchau.